É só você olhar o meu escudo. Minha vida é a estrada, minha casa é meu mundo. Eu amo a liberdade, sou um ser absoluto. Sem hora pra sair, sem dia pra voltar. O importante é a vida, saber aproveitar. Eu tenho meu conceito de sociedade, mas no fundo eu só respeito a nossa irmandade. Eu sou a Abutre, eu sou a Abutre, eu sou a Abutre. Racistição, racistição. Somos normais, pessoas que se unem com os mesmos ideais. Unidos para sempre como prova de amizade. Somos cavaleiros da liberdade. Você pode até achar que isso é coisa de louco. Vontade de muitos, coragem de poucos. Se você não quer saber se existe vida após a morte, não mexa com o amor, não brinque com a sorte. Sou contra um sistema totalmente absurdo que julgam as pessoas sem ver seu conteúdo. Abra sua mente, olhe com atenção. Quem vê cara, não vê coração. Somos uma raça incompreendida. Somos uma raça discriminada. Você pode até querer tentar entender, mas tem que ser abutre.